8884, solo 32, livre à direita, livre 1219. Livre 1219, igual 9. 884, valeu. Na sala de tráfego aqui em Salvador. Tudo bem, aguardando. E foi feito, o DLA foi feito pelo nosso centro lá do Rio. Mas o plano foi preenchido aqui na IES Salvador. Tudo bem, obrigado. Salve Salvador, boa noite, voo no 884, então. Alfa Juliette para o portão 09, boa noite, eu tô para. Colos 34, chame controle 120.8, bom voo, boa noite. Vai chamar 1208, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, o TAM 3137. 37, sobe 360, vigilância. Sobe para o 360, TAM 3137. Pronto, Autorizado, era Caju 190, e é Gol 677. Fala da 1.0, que vai ser a Cuca Caju, responde 5.001, no controle 1.20, decimal 8, repito, 5.216. Vai dar ao meio. A gente permanece o lock? Pra quem? 3662? Não, limite de 10 milhas agora na Pro 45. Pro. Para 45 ou 65? 65. Ok, 65. Simbra, o Rumba 05, autorizado ali a ser reporte estabilizado. Boa Simbra, reportar estabilizado. Assume Duna, autorizado LS. Ok, VAR Duna, autorizado LS, o TAM 6310, vetor sequenciamento, esquerda na Pro 30, limitado pelo localizador. Esquerda Pro 30, limitado pelo localizador 6310. Salvador, boa noite. Na escuta, prossiga. Exatamente. Afirmativo. Ok, pode confirmar a Dael, Leda, qual é a outra posição? E a decolagem é na pista, 1-0, curva à direita, é isso? Então é o seguinte, Juliette Fox Oscar, uniforme Zulu 10, até SMAP, de acordo com o plano de voo 340, a subida é da El, Leda Bridge, decolagem pista 10, curva à direita, o transponder 5547 e o controle 120.8. Ok, nessa frequência mesmo? Ok, é... controle 120.8 e a torre 118.95. Ok, então eu vou só precisar de estar obrigado. Puxa 219, valeu. Localizador TAM 3662. 62 chama a torre agora, 118.95. Chama a torre 3995, TAM 3662. Atenção, mandou muito boa noite, o TAM 3662. Final da pista 10, baixar. TAM 3662, continua a aproximação, pista 10, reporta, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, TAM 3662. Direita e reporte pista livre. Prossegue no táxi nessa frequência. Via Alfa e Delta, reporta na Delta para cruzamento da 1028. Apenas confirmando parte militar ou autoridades. Reporte na Delta. 3662, após o pouso, evite ataque sem Delta. Vento de 150 graus, 109. Pouso autorizado. Vente autorizado pousar na pista 110. Vai livrar a Delta. Vai deixar a Delta, livrando na próxima, TAM 3662. Afirmativo. no ILS 6310. Zero, chama a torre Sampa 1895, reduzindo para a mínima de aproximação. 1895, reduzindo, positivo. Oi, Salvador, boa noite, Oxinel 6310. Catbox Oscar na posição 6, no pátio 3, para o pushback acionamento. Parando para o táxi, obrigado. O controle 3137 pode chamar o centro, senhor? Pode chamar o centro, ou no 251-3325. Uno 25 decimal 1, Uno 33 decimal 2. Obrigado, boa noite. Uno 33 25 a secundária, boa noite. Uno 33 25, obrigado. Uno 3662 aos 44, direito, 121 decimal 9. 1219, até 3662. Boa noite, Otan 3662. Autorizado Taxi Alfa Juliette para o portão 08, confirme? 08, ok. 08, 3662. Cruzamento autorizado ao estacionar a frequência livre. Para o cruzamento, ao estacionar a frequência livre. Solo, boa noite, Oxinel 6310, livrando a sua escuta. Oxinel 6310, pode ser a Juliette, 6310. Salvador, é o Papa Romeo Juliette Fox Oscar, livre, pronto para o táxi, com 3 pessoas a bordo, autonomia 4 horas e 49, alternando com fins. Meio 19, taxando pela Índia e chamando a torre na em 1895. Muito obrigado, boa noite. Juliette 06, positivo 6390. Salvador, muito boa noite, azul 4070, descida, passa 280 para 150, senhor está vivo. 4070, voa Itap, desce 2019. Voa Itap, desce 2019, 4070. Estabilizado, tá 3878, 3858. 3858, torre 11895. 3858. Salvador, boa noite. É o Papa Romeo Juliette Fox Oscar, da Índia, próximo. Juliette Fox Oscar, mantém o ponto de espera. Mantendo. Torre Salvador, boa noite. Está 3858. 3858, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus 79, ajustado 0, 9. Livre pouso 10, 3858, 1019. Afirmativo, cheque trem de pouso. Baixou e travou. Livre pouso. Romeo de Salvador, é o Papa Romeo, Papa Padilha. Prossiga. Coordenação aqui, solo? Nativa, a gente tem um solo. Confirme. É para reboque? Não, é para cópia e autorização para acionar. Sim, solo em 121.9. Mantém. Aliado Madeira. Papá Romeu, Juliette Fox Oscar. Sala 55, direito no 219. Direito no 219, 3858, boa noite. Azul 4070, controle? 4070. Já está cruzando uma centena, solicita vetor para perfil de altitude ou prossegue na chegada? Prossegue na chegada, 4070. Gente, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado, azul 4070. Reportará estabilizado, 4070. Da Flow 340, direto Leda. Na presente, direto Leda. Subindo para o 340. É o Papá Romeu, Juliette Fox Oscar. Obrigado. Flow 340. 4070 estabilizado? Estabilizado, 4070. Completa aproximação, torre 1895. Bono 398, você para 2100, autorizado para ele. 2000, PSD, autorizado ele, 1398, autorizado.